nova manhã. Saber que a nossa luta não é vã. Jesus é garantia, é força total. E pelo seu poder nós amarramos todo o mal.